A 330 Libra, sua nação em contato. Decolado aos 27, chame o controle Salvador na frequência 120 decimal 80, acionando 5423 no transponder. 2080, 5423. Controle Salvador, Bono 161. Bono 161, contato radar, sua via saída São João, nível 360. Salvo 1 360. Facilidade federal para o Edmótipa? Bono 161 autorizado Leda, após Leda Mótipa. Leda após Leda Mótipa. contato do Jansen 01 com 129, 4 horas, Galeão. Signo 01, autorizado táxi à direita, Índia, ponto espera, chame pronto, ajuste de altímetro no 093. Índia, à direita, chama pronto, 3601, autorizado a alinhar e decolar, visto no 0, vento 300 graus, 029. Autorizado a bom dia, TAM 3399. Informação, Charlie, autorização, Guarulhos. TAM 3399, aguarde cópia. Aguarda. Decolado aos 37, chama agora o controle Salvador, 120.8, bom voo. 360. 3601, chame centro Recife, frequência 1251, na alterna 128, decimal 35. 1235, obrigado. Alternativa 128, decimal 35. 1235. Sua aeronave? 3399 da TAM. TAM 3399, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota punitivo, Bisolo no zero, Taubaté. Nível de voo autorizado 340, decola cabeceira no zero, primeira curva direita, peixe de saída São, voo 1, Leda, Motiva. 5440, acione transponder, controle opera, número 20.8. One arrival. Clear via Bombay One arrival, altimeter setting 1013. Okay, we have clear one arrival, over 1013, 440, transponder 208, controle, TAM 3399, posição 02. TAM 3399, apenas a saída com destino novamente, Salvo 1, Serra Alfa, November, Victor Oscar 1. Salvo 1, 3399. Ora, 5 Hz, chame pronto, sonar 02.1, TAM 3399. Chamada pronta, 3399. Informador, bom dia, 6075, Oxa América, informação é Charlie, posição 03, autorização concorrente. Chilena 075, pronto? Chilena 075, Serra Bravo, Serra Papá, autorizado, conforme rota plano de voo, Bezoluno 0, Bubave, Bezoluno 6, posso conforme, nível de voo autorizado 360, decola, sistema 0, primeira curva à direita, perfil de saída são, voo 1, Leia da Motiva, 5444, acione transponder, controle opera, 120 decimal 8. Autorizado com Congonhas, no nível de voo 360, decola da Rosé com curva à direita, ação, voo, Leda e Monte Lavosa, para Bezoluno 0, Cubase, Bezoluno 6, conforme rota 5444, transponder 208, frequência de controle Salvador, 1675. Correto, chefe, pronto, Senado 03, 1675. Informação. Salvador, 399, você está na 399, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi. Regina 1910, clear the final elastic tree procedure, report on the localized work. Yeah, let's spray runway 10, report on localization, 1910. 309 or 1961? Yes, yes. 1961 autorizado Serra Bravo Golfo Lima, conforme rota plano de voo. Zulu 44, seguro, apenas 9857 Moço, nível de voo autorizado 360. Decola pistão no zero, primeira curva à direita. Fio de saída, Sanvo 1, Leda, Dóquilo. 5445, acione transponder, controle opera no 20.8, gol no 961. Sanvo autorizado, nível 360, roda conforme o plano, até Zulu 44, segura até 9857 Moço. Decolamos da 1-0, curva na direita, salvo 1 no Leda Doclo. 4-4-5, transponder 208, controle de saída, curva 91, chamaremos quando pronto para o curso de estacionamento, portão 8. Gente, correto, chame pronto. Chamaremos. Para o Taxan 3399-154 agora, 340 Galeão. Atualizar o táxi à direita, Índia, ponto de espera pista no 0, mantenha a posição. Chame novamente. O ajuste no 013, TAN 3399. Direita, lateral ponte espera, TAN 7-3399, autorizado linhagem de decolar, pista no zero, vento variável 019. Ali decola 10, TAN 3399. Salvador, bom dia, voo no 229, tem informação de Charlie para Congonhas. Voo no 229, autorizado Serra Brava, Serra Papá, conforme rota plano de voo. Piso voo no zero, por base para Zulu 90, conforme. Nível de voo autorizado 360, decola 10, primeira curva direita, deixeio de saída Sanvo 1, Serra Alfa, November Vector, Oscar 1, Leda, Motiva. 5446, acione transponder, controle opera no 20.8. Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360, conforme roda do plano de voo, aerovia inicial, Zulu 10. Decola da 10, curva direita, saída Sanvo, 1, Leda, Mótica. Controle 120.8, poderia confirmar transponder para o 229? Para o 5446. 5446, transponder, voo 229. Correto, sem profissional, 3 de uma parte 3, voo 229. Chamará, pronto, voo 229. 3399, decolada 0700, chame agora o controle, Salvador, 1-2-0-8. 208, obrigado, bom dia, Salvador, 3399. Salvador, bom dia, 3399, perfil da Sanvo 1, passando agora a 1907. SAM 3399, contato radar, subavia saída Sanvo 1, nível 340. Via 340, SAM 3399. A gente não 1910, call sobre the tower frequency 118.95. 1995, Argentina 1918, Solombo, right. Tower Austin, Argentina 1910, Solombo, runway 10. Argentina 1910, traffic inside, clear to land, 1910. Wind 300 degrees, 0 to left. Okay, clear to land, runway 10, Argentina 1910. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chamaremos. Mas não. Tira 1910, Nicolás, 05, leave runway by your right, anchor ground, correction, you're clear to maintain this frequency. Maintain this frequency and we'll locate the runway via off-top. Check via Alpha and report before Juliet, Argentina 1910. Alpha and we report before Juliet, Argentina 1910. São 3399, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 12685. Chama Recife 1251, alternando 12685, está 3399, bom dia. Corrigindo secundário 128, decimal 35. 2835, boa, está 3399. 075, vai só um minuto no 03, temos a aeronave que já pediu anteriormente. Afirmo, 6251 no Paraguai, olha o estômago. Precisa? Chamei 6251, autorizado a Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, peso 190 Taubaté, nível de voo autorizado 360, decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída Sanvo 1, Lida, Motiva. 5453, acione transponder, controle operando 20 decimal 8, Chamei 6251. Autorizado Guarulhos, 360, pista 10, salvo 1, Leda Morte, a pista 5453208. Correto, chame ponto de saída, posição 0741, chame 6251. Seguinte, voo no 229. Autorizado, chame táxi. Autorizado, para chamar táxi. Seguinte, vou chamar minha 075. Temos a aeronave em 800 do lado, mas já pronto para o táxi. Vai aí no céu, algumas minutos, só pronto. Continua, chamar minha 075. Alfa, uniforme Alfa. Está condicionado, após o Boeing 737-800, companhia Gol passar a cauda, inicia push, chame táxi. Positivo, passagem da aeronave da Gol, autorizado pushback e acionamento, chamando a táxi, 607. autorizado alinhar e decolar. Pistão 0, vento variável 029. Autorizado, ingresso, alinhamento da decolagem da pistão 0, vou rolar 61. Pistão 229 na escuta. 229 na escuta. Estou confirmando via... pedindo anteriormente para pushback, não houve algum problema, pode ter. Afirmo, já acionamos, estou esperando o passageiro que está de pé a sentar. Estou paciente. Já vamos iniciar. É a Uno decolado 18, chame agora o controle Salvador, 120 decima 8, Congo. Controle Salvador 208, boa noite, bom dia, boa noite. Controle Salvador, bom dia, Gono 961. 961, contato radar, subavia saída São Voando, nível 360. Via São Voando, 360, no 961. Quando esperar a chame novamente, ajuste o altímetro 1013 e vento calmo. Para o táxi Gono 229, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Galeão com 172 a bordo. Gono 229, 3 horas de táxi, via Pátio 3, Pátio 1, no Índia, ponto espera pista no zero, mantém a posição e chame novamente. Ajuste no 0 no 3. Alterna táxi via Pátio, Índia ponto espera da 1 no 0, chama novamente quando pronto Gono 229, ajuste no 0, 1 no 3. NMA 075, precisar alinhar, redecolar, pistão 0, vento calmo. Alinha e decola, 6, 7, Bono 961, poderia voar rápido? Até a saída, Bono 961, né? 961. 9, 3, 0, alinhar e manter cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, vamos no 229. Xenemia 075, decolado aos 23, chame agora o controle, Salvador, 120 decimal 8. 208. Xenemia 075, contato radar, subavia saída São Vona, nível 360. Bom dia, gente, autorizado, chame táxi. Ok, autorizado, chama táxi, 6251, obrigado. Bono 229, autorizado decolagem, piscina 0, vento variável 019, vento calmo. Teve decolagem, piscina 10, Bono 229. Meão, chama centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. Temos com você.